flagrante personagem de um dos lugares mais violentos e perigosos do mundo. Pior até do que muitas guerras, e que fica aqui no Brasil, no entorno de uma das nossas maiores cidades. Os depoimentos e os flagrantes que você acabou de ver poderiam ser de uma guerra, em algum lugar perdido, isolado no restante do Brasil, na periferia da capital do país. A região do entorno de Brasília é considerada hoje uma das mais violentas do Brasil. Poder e segurança de um lado, realidade sombria do outro. No entorno de Brasília e Águas Lindas, você ouviu bem. 10 mil inquéritos, 10 mil investigações ainda em aberto. Nós e a polícia vão acumulando os inquéritos lá, as pessoas vão virando pasta. Aí o meu filho saiu à tarde para ir para quadra de esporte e nunca mais voltou. A minha esperança é de ele estar vivo, né? Porque mãe sempre tem esperança de achar seu filho. Justiça! Justiça! E essa é mais uma mãe que perdeu sua filha no entorno de Brasília. A rotina de violência e morte na região criou uma competição sinistra. As autoridades reconhecem que todas as cidades do entorno precisam de investimento.